Portal do Arrocha. Aô, trem, que sofrência é essa, meu parceiro Raimundo do Bahia Fest? Alô, Greg, meu parceiro. Alô, Petão, tamo junto, estourando aí, robô. Que distância cruel, finjo que não importo. Seu coração tá em outra e o meu em você. Eu não sei o que devo fazer. Você longe de mim, eu desfaço que tá tudo bem. Pra que fingir desse jeito se eu não engano ninguém? Da saudade eu virei refém. Prometi tanta coisa, jurei não te procurar, mas o meu coração tá na mão e o desejo na boca. E se eu te ligar de madrugada, com a saudade amarga, sentindo a sua falta? Eu só liguei pra dizer que eu não consigo te esquecer. Zé Alvo CDs, Júnior CDs, Prendo CDs, Pipocando Caio Diniz, simbora, vem! Tamo junto! Puxa, puxa, meu irmão! Você longe de mim, eu desfaço que tá tudo bem. Pra que fingir desse jeito se eu não engano ninguém? Da saudade eu virei refém. E prometi tanta coisa, jurei não te procurar, mas o meu coração tá na mão e o desejo na boca. Tá lindo demais, com a saudade maga, sentindo o quê? Sentindo a sua falta. E aí? E se você tiver acompanhada, desliga e disfarça. Eu só liguei pra dizer, a rocha com Caio Diniz, vá! E se eu te ligar de madrugada, sentindo a sua falta. E se você tiver acompanhada, desliga e disfarça. Eu só liguei pra dizer que eu não consigo te esquecer. Com Caio Diniz ao vivo é mais gostoso. Se apertar, chora, viu? Simbora!